cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Se a estrada acaba ali, não quero mais andar. Se a alma diz que sim, para que negar? Se o livro acaba aqui, eu fico sem saber. Se o meu mundo gira em ti, como vou viver? Chama-lhe o que quiseres, mas faças o que fizeres. Não deixes perguntas sem resposta, sem resposta. Chama-lhe o que quiseres, mas faças o que fizeres. Não deixes o mundo de quem amas por quem gostas. E a resposta és tu. Sejam bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM de Boa Nova. E hoje temos uma estreia, quer com o autor, quer tendo em conta que este é o seu disco debut. Já ouvimos aqui pré-anunciando de Boa Nova e a verdade é que estamos aqui a falar nem mais nem menos do que com Paulo Sousa, a propósito do álbum Teu, que curiosamente, sendo um disco de estreia, acaba sempre por ser a priori um best-of. É quase um contrassenso, mas já vamos perceber que o Paulo um bocado como é que isto aconteceu. Antes de mais, dar aqui as boas-vindas ao Oliveira Hospital, ainda que virtualmente, uma vez que é o telefone que nos está a unir, as boas-vindas ao Paulo. Bem-vindo aqui então à Rádio Boa Nova. Muito obrigado por me receberem aqui e muito obrigado a todos os ouvintes também que estão a ouvir neste momento. Se fosse fácil falar, eu dizia cantar, que não posso negar. Que sorriu, tu és má. Nem consigo escrever como te quero ver. Sempre que anoitecer, sempre que amanhecer, diz que é hoje que me vais salvar. Beija-me, não quero sufocar. E por favor, não me deixes nunca escapar. por entre os braços onde eu só quero estar. Se eu pudesse roubar todo o céu para te dar, iria sem hesitar, sem tempo para pensar. Então diz que é hoje que me vais salvar. Beija-me, não quero sufocar. E por favor, não me deixes escapar. Por entre os braços onde eu só quero estar. Por entre os braços onde eu só quero estar. Então voa, voa até mim e então canta, canta só para mim e então dança, dança até ao fim e então fica. Só para mim, oh, diz que é hoje que me vais salvar. Beija-me, não quero sufocar. E por favor, não me deixes nunca escapar. Por entre os braços onde eu só quero estar. Por entre os braços onde eu só quero estar. Paulo, eu começava por dizer que efetivamente o Paulo, sendo não encontro nada da música, porque já se foi mostrando muito graças ao YouTube e àquilo que é o bom aproveitamento das redes sociais, eu Exato. Dizia que este disco é na prática já um best-of, porque as pessoas aos poucos foram conhecendo o Paulo Sousa. Enfim, podemos entender o disco, o teu, como um pouco assim. É curioso, por acaso ainda não tinham feito essa analogia, mas eu pensava no sentido, porque a verdade é que pronto, saiu o álbum com 10 temas e 6 dos temas que vêm no álbum já tinham saído como singles e, portanto, já muita gente já conhecia esses singles, por isso é engraçado essa comparação. Pois bem, o Paulo, antes de mais, vamos situar. O Paulo não está a falar muito longe daqui, é um homem que reside em Coimbra, portanto, enfim, do nosso street, do capital do street, e tem gênese precisamente em Viseu, portanto, também numa zona que a Rádio Boa Nova tem alguma audiência. Ora, sabe que nós habitualmente dizemos muito, porque já várias bandas aqui referiram, que às vezes as coisas, se não acontecerem em Lisboa, no nosso país, parece que não aconteceram. Certo. O palco comunga um bocado essa opinião, ou de algum modo isso já está mais esbatido? A realidade é que eu também tinha essa opinião, mas acho que um bocadinho corroborar um bocadinho isso. A realidade é que a televisão e os principais meios de comunicação estão efetivamente a Lisboa, isso é factual. E, portanto, tenho que ir muitas vezes a Lisboa. Mas também, por outro lado, estando numa zona central do país, rapidamente chego ao norte, onde acontecem grande parte dos concertos, e também rapidamente chego a Lisboa. Então, portanto, eu acho, desculpa, acho que até estou bastante bem posicionado no país e acho que as coisas acontecem na mesma se trabalharmos e estivermos dispostos a investir, porque também acaba por ser um investimento e estar sempre a ir a Lisboa. Mas, portanto, assim... Sim, mas é incontornável ter que passar por lá, independentemente... É incontornável, sim. Os estúdios de televisão são lá, as principais marcas são lá, portanto tem que ser lá na mesma. Por outro lado, há muitos concertos para o Norte e, portanto, eu acho que estou muito bem localizado no país. Não posso mais, nem sei se quero mais também. estou em mim e sinto que vem um fim. Sei que já não me dói porque o que já foi, já. Paulo, entre outras coisas que já iremos referir, vem, enfim, a estudar a área da educação pré-escolar e do ensino no primeiro ciclo, uhum, do ensino básico. Presumo, é na Escola Superior de Educação em Coimbra. Exatamente. Muito bem. Portanto, consegue, enfim, e conseguimos perceber até pelo aquilo que é o currículo desse tipo de cursos, que há uma componente musical e teatral, uhum, associada. O Paulo, de algum modo, é dessa componente que disputou em si este curso, ou foi o inverso? Foi já na criação do curso, percebeu, que intuiu que era essa área, uhum, que mais gostava de explorar? É assim, eu desde criança que quis ser professor. Portanto, ser músico, apesar de ter entrado em aulas de música com 4 anos, nunca, portanto, eu entrei com aulas de piano e depois tive aulas de trompete, clarinete e guitarra. Mas o canto, na minha vida, como youtuber, só surgiu no secundário, portanto já relativamente tarde. E eu continuava com o sonho de ser professor e tirei a licenciatura em Educação Básica, na Escola Superior de Educação, e depois ainda tirei mestrado em Educação Pré-Escolar e passou o primeiro ciclo. E foi no fim, portanto, eu acabei no mestrado, estive uns meses a trabalhar em Braga, onde eu fui colocado, e depois veio o Ídolos. Os castings do Ídolos começaram. Exato. E pronto, a partir daí e até agora, o ensino não fez mais parte da minha vida. Pois bem, ou seja, o Ídolos já na sua 6ª edição, da qual foi finalista. Depois veio a participar ainda no Fator X. Portanto, de algum modo foi arrumando aquilo que tinha sido a sua área de formação, arrumando bem arrumado. Porque, bem arrumado, não é? Porque apenas não está a exercer. E aí temos de dizê-lo aqui, porque é meritório que se diga. Fez, ou julgo saber, o mestrado com 19 valores. É verdade, é verdade. Que não é para... era realmente uma coisa que eu queria e tinha muito gosto e tenho também ainda. Mas a realidade é que quando experimentei o Ídolos, percebi que realmente a música era aquilo que eu queria fazer a tempo inteiro, mas o curso já cá está, já ninguém me tira, e quiçá um dia, de alguma forma, consiga conciliar o ensino. Mesmo que não seja para o ensino, eventualmente, há seguramente cadeiras do seu curso de onde tirou ensinamentos para aquilo que é a sua atividade hoje enquanto músico. Sim, é verdade, também tínhamos educação, aliás, o curso é muito abrangente e abrange todas as aulas de ciência, a língua, a música também, teatro, uhum. E portanto, sim, com certeza que também me deu umas bases. Meus pais também são professores, também tenho uma avó professora, bisavó, tios, professores, que era quase uma... Portanto, havia algum... quase uma linhagem, era dinástico, não é? Era um bocadinho. E num segundo tudo se perde, e num segundo deixo de te ouvir. Parece o tempo e a voz inverte, para ti não te faço sorrir. Num segundo fechas os olhos, e num segundo já não tenho voz. O que é momento torna-se horas para nós. E então já não conheço as minhas mãos. Seguravam o teu coração e agora sei que te perdi. E então, quem não posso tão fundo, tal como a ti num segundo, vi o tempo a fugir. Vi o tempo fugir. Vi o tempo fugir. Oh. Vi o tempo fugir. Vi o tempo fugir. Oh. Nova, um mundo de emoções. E num segundo viras as costas, e num segundo sei que já não voltas. Estão de loucos, doem louco e pouco vejo que o mundo não anda. Num segundo perde sua vontade, segundo a vontade perde toda a magia que um instante guarda para si. E então já não conheço as minhas mãos. Seguravam o teu coração e agora sei que te perdi. E então quem não posso tão fundo, tal como a ti num segundo, vi o tempo a fugir. Fugir e não quis ver. Prefiro sair chorar agora do que depois sofrer. Vi o tempo fugir, vi-te dizer: não vou te ter mais amor e tempo, tu já não queres saber. E então ainda a propósito do lançamento do teu, há aqui um fator que não podemos deixar passar ao lado. numa altura em que os discos vendem o que vendem, portanto, há um fenómeno que faz com que os discos cada vez vendam menos, é um fenómeno, mas que tem vários fatores, e que, onde não podemos escamotear o fator valor, portanto, que as pessoas hoje em dia têm que dedicar o pouco do seu vencimento para outras coisas que são, infelizmente, mais necessárias, e a verdade é que a cultura vai ficando um bocadinho de lado. Mas neste contexto todo, a verdade é que o disco sai, e nessa mesma semana é número 1 de top de vendas. É verdade. Ora, como é que alguém que se está a estrear nos discos que reage? Eu não estava à espera. Eu quando lancei o álbum, portanto eu sabia que ia fazer umas snacks, que correram muito bem, mas o meu objetivo, quer dizer, na minha cabeça, era o top 10. E estava muito satisfeito. Depois, às tantas, percebi que se calhar conseguia o top 5. E depois disseram-me, mas no top 3, calhar, eu, então vá, vamos tentar o top 3. Qual a minha surpresa quando percebi que realmente era o número 1, e a sensação é ótima, claro, é uma recompensa de todo um trabalho, e o que é que se fala querer mais? E a quem é que se deve esse número 1? Quem terá sido, se é que consegue, enfim, distanciar-se o suficiente para perceber quem terá sido o comprador naquela primeira semana deste teu? Foi essencialmente, são essencialmente, aliás, os meus seguidores. É um público muito jovem, é daquele público que tem que dinheiro aos pais para ir comprar o disco, apesar de cada vez mais haver jovens adultos e adultos a me seguirem, mas essencialmente o público é jovem e, portanto, deve-se a eles se dirigirem às snacks e me irem ver. Nós fomos a esgotar CDs em snacks, em castigo, foi assim surreal. E, portanto, tem sido uma experiência. Passou um mês desde que saiu o álbum e está a ser muito melhor do que aquilo que eu estava à espera. Todos os dias te amo, te quero, te chamo, tu sabes que eu ainda espero. Todos os dias te amo, te quero, te chamo, tu sabes que eu ainda espero. Abracei os dias que tivemos, as horas que passamos, os corpos sendo um só, e beijei. Senti teus lábios ternos varrendo os meus invernos somente com o olhar. Somente com olhar. Às vezes até me pergunto se existe sem ti, preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui. Às vezes até me pergunto se existe sem ti, preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui. Partilhei, fui teu por poucas horas, não sei por quem tu choras nas noites em lua, e calei a dor que me criaste, os braços em que entraste, deixando-me sem ar. Deixando-me sem ar. Às vezes até me pergunto se existo sem ti, preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui. Seres o único assunto que me faz manter aqui. Todos os dias te amo, te quero, te chamo, tu sabes que eu ainda espero. Todos os dias te amo, te quero, te chamo, tu sabes que eu ainda espero. Às vezes até me pergunto se existo sem ti, preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui. Até me pergunto se existo sem ti, preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui. Às vezes até me pergunto se existo sem ti, preocupado por seres o único. único assunto que me faz manter aqui. Este disco ainda não está maduro, portanto, ele está ainda em berro, saltou, teve a vantagem de facto de captar essa atenção do público, naturalmente também por via das apresentações que fez, mas também do seu histórico que já vinha tendo, captou essa capacidade de vender o seu disco mais vendido numa semana, mas claro, não está maduro, é um disco que ainda vai vender. E tal como nos dizem muitos dos seus colegas aqui em outras entrevistas, é essencialmente depois nos concertos que as pessoas vão à procura do disco. No final do concerto, até porque querem estar com o músico, é aí que muitas vezes vão comprar os discos. Portanto, eu por acaso estou curioso para saber como é que isso vai ser, porque pronto, ainda saiu há um mês e portanto ainda só fiz snack. Exato. E por acaso também estou curioso para saber como é que vai ser, como é que isso vai repercutir nos dias de concertos. Pois, a nossa pergunta aí é precisamente aí. Que tipo de concertos é que o Paulo está na expectativa? Bem, sabe, em maio temos aí as queimas das fitas, depois temos concertos de verão. Onde é que o Paulo está, mais, também, naturalmente está a fazer a sua agenda ainda, não é? Mas que tipo de concertos já tem à frente e quais são aqueles onde está com mais expectativa? Eu recentemente soube que vou fazer um dos palcos, chama-se o Digital Stage do Rock in Rio, que foi assim, uma grande... Parabéns, antes mais. Uma grande novidade. Também estamos aqui a tratar também num dos palcos do Mel Sudoeste, também. Mas ainda está tudo a falar. Mas tem já vários concertos marcados no verão. E é curioso porque até agora, antes de lançar o álbum, parte do meu concerto eram covers, porque ainda não tinha músicas suficientes para ter um concerto só com músicas minhas. Então agora vai-se fazer essa transição e os ensaios estão agora prestes a começar para estruturar o modelo de apresentação e de concerto para o verão, que contará então com este álbum. Portanto vai ser muito bom perceber e ter um concerto só com músicas minhas. Vai começar agora. Eu acredito que há muita coisa que vai começar agora com... Olha o que começou agora com o lançamento do álbum. Sempre me disseram que amar era diferente daqueles filmes que eu via no cinema. Mas eu juro que olho para ti e não vejo tanta diferença assim para um amor tão puro. Tenta imaginar teu corpo e o meu bem juntos a sonhar, dois corações sem medo de gritar. Não vais sem mim, não vais sem mim. Canções que eu ouvia tantas vezes, mas eu juro que escrevo para ti e não vejo tanta diferença assim para um amor tão puro. Tenta imaginar teu sem mim. juntos a sonhar. Dois corações sem medo de gritar. Não vais sem mim, não vais sem mim. E com o lançamento do álbum e com os concertos vai acontecer outro fenómeno, que é: as pessoas de repente passaram a ter na televisão, por via de novelas e de outras séries, acesso às suas músicas. Até já as sabem de cor, mas muitas vezes não sabem quem a canta. Exatamente. Portanto, eu noto muito isso nisso relativamente às músicas passarem nas novelas. Que nos concertos, portanto, os filhos estão a cantar e às tantas, as mães e os pais também estão a cantar e não sabiam que era minha, mas sabem a letra. Então, agora... Portanto, o álbum acaba exatamente, vão unir ao autor e, em caso de concerto, até à figura da pessoa que está ali à frente deles. E esse fenómeno, de facto, é interessante. Eu dizia há pouco que há um déficit nesses programas, às vezes, de identificarem bem as músicas que lá estão. Mas, enfim, isso é um mal menor. A verdade é que, quer queremos, quer não, essas séries, essa televisão, muitas vezes é um palco imenso, não é? Que foge um bocado ao youtuber, ou seja... Quem está no YouTube é quem vai à procura das coisas, não é? Vai à procura já. Ali não, há ali um mercado aleatório que está ali à sua frente. Sim, ora, sim. A verdade é que foi no YouTube que o Paulo se começou a mostrar. É verdade. Hoje um, amanhã o outro. Ora bem, quando é que percebeu que de repente não estava a fazer só mais para si e para os amigos? Exato. E que já havia um conjunto de pessoas que o estavam a seguir? Aquilo foi relativamente progressivo. Como eu lhe disse há bocado, eu comecei a cantar no secundário e foi no final do secundário que eu decidi meter o meu primeiro vídeo no YouTube. Na altura, muito por influência da Mia Rose e da Ana Free, que eram duas youtubers portuguesas que viviam no Reino Unido. E que estavam a fazer isso? Exato. E eu queria também saber qual era a sensação e receber também um feedback imediato, porque o YouTube tem isso. Mas, ao início, aliás, eu nem disse aos meus amigos, ninguém sabia que eu tinha um canal do YouTube, estava um bocado escondido, porque eu também não sabia se era alguma coisa, se eu cantava assim tão bem, ou se... Havia algum receio de o fazer, é isso? Totalmente, sim, sim, porque, exato, até porque a partir do momento em que entra no YouTube... Acabou-se o controle. Comentários bons e maus, portanto temos que estar preparados, porque estamos dispostos a tudo. Pronto. E pronto, e realmente aquilo foi numa altura em que o Justin Bieber estava a começar a explodir. Eu fazia muitas coisas do Justin Bieber, na altura também dos Jonas Brothers, do High School Music, do K-pop da Disney, estava muito na moda, e eu fiz muitas covers que começaram a ter muitas visualizações, e realmente às tantas percebi que já não tinha 100 seguidores e que já tinha umas dezenas de milhares, a coisa foi crescente, e naturalmente que me deu grandes bases para aquilo que está a acontecer agora, porque acabou por ser tudo muito progressivo. Não foi a partir do momento em que entrei no Ídolos que tudo mudou. Pronto, claro que o Ídolos foi um boom muito grande, claro. Mas já vinha de lá de trás. Deixa o corpo cair incerto, estás tão perto. Deixa a alma sair do coração. Só o amor tens em ti, curador, que tenho em mim. O teu beijo é mais que sedução. Não me deixes ir, eu prometo não falhar. Talvez a esperança seja a última a morrer, ou então sou tão criança que só assim eu sei viver. Iludido que a distância entre nós vai desaparecer. Talvez a esperança seja a última a morrer. Seja a última a morrer. Em ti, em ti há de ficar. Deixa o corpo cair nas tuas mãos. Não me deixes ir, eu prometo não falhar. última a morrer. Ou então sou tão criança que só assim eu sei viver. Iludido que a distância entre nós vai desaparecer. Talvez a esperança seja a última a morrer. Vamos agora saber, recuar um pouco àquilo que é a fase mais solitária, a fase de composição. Grande parte deste disco é-lhe devido a si, logo à partida, na sua génese. Ora, como é que é para si a criação das músicas e das letras? Tem muito a ver mais com inspiração? Qual é a componente de transpiração que vem após? Como é que funciona consigo? É curioso, porque eu, antes do Idus, eu nunca tinha composto. E nem sabia que sabia. Eu não sabia que sabia compor. E, portanto, foi só na necessidade de perceber que era realmente preciso subir de nível e começar a fazer originais, é que eu me sentei, peguei na guitarra, porque tenho formação musical, e comecei a fazer uns rascunhos. E, às tantas, conheci um amigo meu, o Rui, que... Então, nós somos uma boa parelha para compor. Eu nem sou muito por inspiração. Eu não vou no carro e me lembro e saco do bloco de notas e começo a escrever. Não sou assim. Eu combino, portanto, olha, ainda hoje vou compor hoje à tarde. Já está combinado que o Rui vem ter comigo e nós vamos compor. Eu sei que dali vai ser uma música, tenho certeza. Quanto à inspiração no momento da composição, não tem que ser necessariamente episódios pessoais, porque eu acabo por sofrer muitas influências de episódios de amigos meus, de episódios que eu vejo em filmes, ou em séries, noutras músicas, e portanto não tem que ser, porque muita gente pensa que é tudo histórias pessoais, não é. Apesar de todas terem um bocadinho essa identidade, e a determinada altura tem todas o meu dedo. Claro, inspira-se na vida, não só na sua, na vida exatamente, em geral. Exatamente, precisamente. É por isso que eu acredito que o álbum seja um bocadinho mais transversal, ou melhor, que é realmente transversal, desde a amizade ao amor, precisamente por não ser só da minha vida e ser um bocadinho da vida de todos nós. Sabes que há tanto que podia dizer. Falar-te do que somos e do que podemos ser. Mas hoje vou mostrar-te, fazer-te perceber o que te posso dar. Deixa-me escrever-te uma carta de amor. Mostrar-te como um beijo é um direito de autor. Deixar-te sem palavras porque sentes o valor do que te posso dar. Eu não posso negar como negar. És o destinatário deste amor que envio. Preenche o vazio de não poder estar aí. Sou necessário, mando amor até que sai de cor nesta carta de amor. Nesta carta de amor vou colar o selo no teu coração. Quero tanto vê-lo e ter de novo a sensação. Espera-me num sonho, porque por qualquer razão é lá que eu hei de estar. Eu não posso negar como negar. És o destinatário deste amor que envio. Preencho o vazio de não poder. estarei. Sou necessário, mando amor até que sei de cor nesta carta de amor. Nesta carta de amor, quer na carta ou no destino, sei que vai chegar a mim. Deixa-me escrever-te uma carta de amor, mostrar-te como um beijo é um direito de autor. És o destinatário deste amor que envio, preenche o vazio de não poder estar aí. Sou necessário, manda amor até que sei de cor nesta carta de amor. Destinatário deste amor que envio, preencho o vazio de não poder estar aí. Sou necessário, manda amor até que sei de cor nesta carta de amor. Nesta carta de amor. Eu não disse ao Paulo, mas a verdade é que ele só se estrear aqui na Boa Nova. E cada vez que alguém aqui vir pela primeira vez, passa por uma fase de três desafios. E espero que o Paulo esteja disponível para eles. Ok. Vamos a isso, então. Vai. O primeiro, antes de mais, não sei se conhece a cidade, se já esteve aqui algum dia em Oliveira do Hospital. Já estive, sim, senhor. Então pronto. Então vai acreditar em mim quando lhe digo que há aqui o Parque de Mandanelho. Portanto, um excelente parque, tem um excelente palco também. E quem vos diz são os seus colegas que lá vão tocar. E que o Paulo vem aqui fazer um concerto. E que, como beirões que somos, generosos, dizer assim, Paulo, pode trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que o Paulo iria convidar para esse sarau? Ok, tendo a certeza que ele ia ter um sim, ou melhor, partindo do pressuposto que eu posso convidar qualquer pessoa, a pessoa vai aceitar. Exatamente. Nitidamente, assim, à cabeça logo o Diogo Pissarro. O Diogo Pissarro. E provavelmente a Carolina dos Landes. Diogo Pissarro. Se eu tivesse dois. Eram esses dois que eu convidava. E a Carolina dos Landes. Ora, o Diogo Pissarra esteve cá no verão passado, portanto, a Carolina dos Landes também seria aqui uma estreia. Muito bem. Está bem exposto. Eu não sou nada, mas eu consigo tudo. E mesmo no escuro, virei sempre caras. Tu olhas para tudo e não vês nada. Daqueles dos quantos queres para voarmos daqui em lua de mel, para te levar. Agora o segundo desafio. Vem uma banda da cena internacional e eu chegar cá a Portugal e disse, ah, eu não preciso ter no meu concerto o Paulo Sousa. Pois bem, de onde é que gostaria que viesse um convite? De uma banda internacional. Ou de um artista internacional? Ui, meu Deus. Não sei, eu admiro muito, por exemplo, o Michael Bublé, apesar de eu não... Não é verdade tanto por esse estilo musical, mas para um Sam Smith, um Ed Sheeran, uma Beyoncé, Jessie J, bem, eu lá fora, e mesmo cá dentro tenho muitas influências, mas se tivesse que escolher um, se eu tinha um artista que me convidasse, que eu ficava doidinho, era, por exemplo, uma Beyoncé. A Beyoncé, muito bem, está escolhido. Teríamos aqui um tu e eu, eventualmente, com a Beyoncé, não é? Caused by pain, but every day. Temos sempre tempo de propor à Beyoncé, se ela estiver a ouvir, um dueto. Agora, em terceiro, e dizem que é o mais difícil, vamos lá ver. Okay. Ali há poucos disse-nos mesmo que durante o tempo foi tocando covers, não é? E isso se calhar vai ajudar neste terceiro desafio. Okay. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que chega ao pé do Paulo e diz: Paulo, nós gostaríamos muito que fizesse a sua versão de um tema para integrar o tal disco de tributo. Ora, quem é que o Paulo gostaria de homenagear e com que tema é que o faria? Pois, essa venda é mais difícil. Portanto, eu podia escolher qualquer artista português, não é? Exato. Um tributo de uma música deles. Exatamente. Se calhar escolhia HMB. Escolhi a música Peito, aquela balada incrível que o levar a cantar. Por isso, apesar de ser relativamente recente, mas pronto, aqui sempre se pode dizer. Sim, tem um bom trabalho. Os HMB também estiveram já aqui no hospital e muito também bem. Já estiveram aqui em entrevista à semelhança de Diogo Pissarra. Tiveram aqui entrevista onde está agora o Paulo. Já o Weber Marques aqui esteve já por várias vezes a falar do seu trabalho. E muito bem, muito Peito, bem. Está escolhido. Escuta o meu peito, escuta este meu peito, meu coração torna-se inquieto quando estás por perto. Peito, escuta este meu peito, meu coração torna-se inquieto quando estás por perto. Ora bem, o tempo passa no instante enfim, a única vantagem que temos é que sabemos que o Paulo Sousa está a começar e seguramente vamos ter muitas e mais oportunidades para falar dos próximos trabalhos e de tudo aquilo que vai fazendo. Mas eu não queria deixar ir embora sem referir também que na componente gráfica do disco, que está bem concebido e que tiveram a boa ideia de facto de identificar a cara de Paulo, até para ajudar precisamente, pelo menos nestes primeiros discos, a que efetivamente se associa uma cara, mas que depois lá dentro o Paulo tem cuidado de dizer que tem aqui a minha mensagem. E é aí que diz que, nem mais nem menos, que o disco teu não vai exprimir tudo aquilo que é a sua mensagem, mas que seguramente o seu amor está em cada uma delas. É e que, de algum modo, está à espera que cada um de nós se identifique um pouco com esse teu. Ora, esta mensagem quer dizer muito àqueles que já hoje em dia o estão a seguir. Mas, claro, também vai despertar a curiosidade àqueles que, eventualmente, este disco teu seja o primeiro contacto. E como é que acha que é a reação de cada um de nós ao ler a mensagem? Eu, por acaso, ainda não estive ao pé de... Aliás, é mentira. Eu só vi a minha melhor amiga a ler a mensagem à minha frente. E essa gata é toda intransigível, mas ela é suspeita, não é? Porque é a minha amiga. Mas eu acho que, acima de tudo, a mensagem que eu quero passar é que o álbum é realmente um álbum que está cheio de amor. Eu gosto muito de cantar sobre o amor, gosto muito de ouvir cantar sobre o amor, e portanto fazia todo sentido fazer um álbum nesse sentido, porque eu acredito que as pessoas, não numa música, mas alguns no álbum encontram algo que ou já fez sentido, ou que faz sentido agora, ou que, de certeza, vai fazer sentido daqui a uns tempos. Portanto, espero que a mensagem seja de, olha, isto já me aconteceu, ou isto vai me acontecer, ou isto vai me acontecer, de certeza. Nunca cheguei a ser só teu. Nunca tentei dar tudo o que é meu. Nunca estarei um passo do céu. Fui sempre alguém que nunca te entendeu. Mas é no silêncio nosso abraço que tudo é dito, tudo é vivido. E é no momento em que entro em colapso que não desisto, que te persigo. fim do mundo. Mas o vento quer levar o que resta de ti e não posso fraquejar, não posso. Tudo é dito, tudo é vivido, mas é no silêncio do nosso abraço que tudo é dito, tudo é vivido. Um abraço, desejar-lhe todos os melhores sucessos para este disco e não só, para tudo aquilo que se vem claramente seguindo. E da parte da Boa Nova, já sabe, tem sempre a porta aberta. Muito obrigado. Eu e tu, sou só eu e tu, perdidos no momento, amar leva o seu tempo. Somos eu e tu, sou só eu e tu. Deixa o coração aberto, tenho o meu aqui tão perto. Se o mundo me levar ao chão, se largares a minha mão, deixa-me olhar para ti, deixa-me abraçar-te a alma. Somos mais do que paixão, para lá do que é razão. E tu sorris, deixa-me abraçar-te a alma. Eu e tu, sou só eu e tu, perdidos no momento, amar leva o seu tempo. Somos eu e tu, sou só eu e tu. Deixa o coração aberto, tenho o meu aqui tão perto. Se o mundo me levar, o teu chão eu já não piso. Encara a chuva como lágrimas e o sol o meu sorriso. Nuvens os meus amus e as estrelas surpresas, porque neste céu livre as nossas almas estão presas. É o nosso karma vivermos condenados a saber que mesmo estando juntos nós não nos podemos ter. Largaste a minha mão, deixaste-me profundo. Se este não for o meu melhor verso, deve ser o mais profundo. Eu e tu, sou eu e tu, perdidos no momento, amar leva o seu tempo. Somos eu e tu, sou só eu e tu. Deixa o coração aberto, tenho o meu aqui tão perto. Tal como tu, a vida é rara, guarda histórias que o tempo leva. Numa noite fria de inverno, eu e tu. E o coração é que paga se apagas um amor eterno. Eu e tu. As minhas mágoas sabes bem que é nos sons que eu as afundo. Eu e tu. Hoje vivo num mundo grande sem o meu pequeno.